O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Boa tarde, caros ouvintes. Nós aqui da equipe do psicanalista Norberto Kepp, criador da Sociedade de Psicanálise Integral, em 1970, que posteriormente passou a usar o nome de Trilogia Analítica, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, também conhecida como CITA. Nós da equipe de Kepp estamos aqui com vocês todas as semanas para falarmos dessa ciência que fez a unificação da teologia, da filosofia e do campo científico. Dr. Kepp sempre trabalhou no campo da saúde mental, da saúde, inclusive, física, né? Foi o criador da medicina da alma. Hoje em dia tem uma porção de gente, usando o termo medicina da alma, que é o nome do primeiro livro que Dr. Kepp publicou sobre o assunto, no ano de 1966, 67, mas foi escrito já, começou a ser escrito desde Viena, quando ele estava estudando em Viena. O nome Medicina da Alma foi o nome criado pelo Dr. Kepp, né? Então, hoje em dia, a gente vê um monte de cursinhos e palestras, isso, aquilo, Medicina da Alma, e eu gostaria de relembrar, então, os nossos ouvintes, que o criador desse termo e o criador dessa ciência propriamente dita foi Norberto Kepp, porque somente ele conseguiu fazer uma verdadeira medicina da alma. Ou seja, a pessoa que fazendo, através da conscientização, ela, e somente através da conscientização, ela consegue se curar não só de doenças psíquicas, mas também orgânicas. Bom, isso se consegue através de outras formas também, através de milagres, através de uma forma de consciência, mas uma ciência, uma metodologia, um corpo científico, filosófico, tratando especificamente disso, teve início com o Dr. Kepp. O próprio Franz Alexander e outros que tentaram trazer para o campo da psicanálise o tratamento das doenças orgânicas, tiveram muitos problemas em conseguir esse feito. Dr. Kepp está, então, com vocês todas as semanas aqui no nosso programa de Trilogia Analítica. E nós temos também os nossos livros, as nossas palestras, atendimento em psicanálise individual e de grupo, cursos terapêuticos, enfim, uma série enorme de métodos, de programas, de oficinas, de trabalhos para você melhorar a sua saúde mental, física, social, econômica, familiar, afetiva, enfim, até mesmo espiritual. Dr. Kepp, vou dar agora somente o nosso site para que os nossos ouvintes possam ter acesso às nossas atividades. www.trilogia.ws, não é .com, é .ws, trilogia.ws, e um outro site também é o www.stop.com.br, que é uma associação que faz a aplicação das ideias, das descobertas de Kepp em projetos sociais. Olá, Dr. Kepp. Esse livro que você falou, A Medicina da Alma, eu dei esse nome porque, vamos dizer que, a sociedade em geral sempre deu enorme importância nos defeitos do ser humano, assim, no sentido sensorial. Por exemplo, a religião, né, a teologia, fala de 7 defeitos capitais. Eles falam em pecados capitais. Então, o que, em geral, dá mais importância em saber é, por exemplo, a questão da gula, por exemplo, a questão da luxúria, as questões mais físicas. E os defeitos fundamentais que levam o indivíduo a ficar doente mesmo não davam muita importância. Por exemplo, a questão da soberba, né? Da arrogância, do orgulho. Esse é geralmente o defeito que mais os homens têm. O indivíduo se coloca acima de tudo e acha que ele está, vamos dizer, tendo uma vida excelente, mas tendo toda a atitude assim de arrogância, né, de desprezo aos outros. Então vamos dizer que esse é um grande problema que leva o ser humano às doenças, às neuroses, às psicoses. E o segundo é mais o defeito atinente às mulheres. Se chama qual? Anselma. Inveja. Aí, tá vendo? Mulherada sabe, doutor Kiara. Toda mulher sabe que é muito invejosa, motivo pelo qual a Melanie Klein escreveu um livro sobre isso, que, aliás, foi uma descoberta, mais uma vez, de Sigmund Freud. Ele verificou nos sanatórios que a questão da inveja era atinente a todas as pessoas mais doentes. Mas ele não teve, vamos dizer, a paciência de colocar isso em todas as doenças. E a Melanie Klein, que era uma mulher, ela trabalhou mais nesse campo. Mas então, eu quero dizer o seguinte, que os defeitos mais assim que levam às doenças é a arrogância, a inveja, o que mais? Hã? A ira. Esses três principalmente, né? O indivíduo que tem um desses defeitos, a gente pode dizer que é um indivíduo que tem a alma doente. Então, a ideia em geral foi que o corpo era doente, por isso o tratamento médico orgânico, e a alma, né, era pura, que o indivíduo, depois como a alma, depois da morte, iria direto para o céu, porque a alma não teria defeitos. Mas o que mais é perigoso no ser humano é justamente esses três elementos: a ira, a inveja e a soberba, né? É que levam a pessoa realmente à doença. Agora, quando a pessoa vem fazer análise, vem fazer tratamento analítico, geralmente os outros clientes que já estão aqui há algum tempo falam: puxa, mas você está se afogando num copo de água. Quer dizer, a pessoa dá enorme importância a coisas pequenas. Alguém de vocês quer falar alguma coisa? Especialmente a inveja, né, e a arrogância são os problemas principais psíquicos, né? E essa inveja inconscientizada é que traz grandes problemas. Aliás, a inveja vem de invidere, que é não ver. A pessoa não quer ver o que existe de bom na vida dela. E na arrogância, ela se coloca numa atitude contra a vida, né? Então, podemos dizer que esses são os principais pecados capitais, né? E tem um outro também defeito, né, que até os psicólogos falam muito, né, que ele não quer descer do lustre, né? Isso mostra o quê, né, André? Mostra a questão da arrogância, né? Quer dizer, o que é chamado de narcisismo, a pessoa tem uma autoadoração e com isso ela não percebe seus problemas e não tem nenhuma evolução, né? São pessoas que gostam de analisar a psicanálise, né? Eles não querem se colocar de um modo humilde para ver os defeitos dele. Ou então, agora eu vou perguntar pro Léo, né, que é também psicanalista. Uma outra sentença que falo muito das pessoas neuróticas é que ela é muito infantil. O que que é isso? Dependência, né? Não querer fazer algo para os outros, ficar só pensando nos seus próprios interesses. A pessoa não quer amadurecer, né? Ser um contribuidor, contribuir e exercer um papel, que é ficar dependendo dos outros, usufruindo neuroticamente. Ela não quer ser adulta, né, Léo? Uhum. Não quer assumir um papel adulto na vida. Quer que os outros façam tudo por ela, né? E agora, essa questão, por exemplo, das pessoas que tomam drogas, né? Das pessoas que fumam, que comem muito, falam muito, né? Então, geralmente na psicanálise se fala que essas pessoas não querem deixar o quê, né? A mamadeira quando são crianças. Ficam na fase chamada oral, né? É. É o problema oral, né? Que a pessoa se torna muito depressiva quando tem que assumir qualquer responsabilidade. E depois, em quinto lugar, são as pessoas que invadem os espaços alheios, né? São as pessoas que não conseguem ficar nelas mesmas. Alguém quer falar sobre isso? O doutor Ademar, ele é médico, agora está muito dedicado à psiquiatria. Ele gostaria de dar um esclarecimento. Então, doutor Kepp, a pessoa que invade o espaço alheio, né, seria mais para a paranoia, a gente percebe, né? Que ficou mais naquela fase anal, né? Que nem a gente tem como exemplo claro, assim, esse governo americano que invadiu o Iraque, ou várias outras guerras que ocorrem, né? Ou mesmo assim, no dia a dia, são aquelas pessoas que querem mais o poder, né? Que querem, assim, o poder, assim, o dinheiro, né? Elas querem sempre estar por cima. Então, essas pessoas são mais anais, né? Que dá para entender. Agora, tem certos acontecimentos, né? Que a gente chama de patológicos, que atinge a humanidade inteira. Por exemplo, por que que o indivíduo se machuca tanto? As mulheres que têm muito esse hábito. Por quê, né, Selma? Então, normalmente a pessoa tem muitos sentimentos de culpa das coisas ruins que faz, que pensa, né, que sente. Isso enche o ser humano de culpas, né? Toda vez que ele vai em oposição à essência boa, bela e verdadeira, ele tem culpa, né? Nas mentiras, nas maldades. E se não quer sentir esse problema, acaba assim encontrando uma maneira meio irracional, né, de purgar essa culpa, que seriam então os acidentes, a pessoa que adoece muito, como se ela quisesse se punir de uma maneira irracional das culpas que ela não quer sentir. Então a questão do sentimento é que é fundamental, né? A pessoa aceitar sentir as culpas, porque isso é fundamental para a sanidade psicológica de cada um. Agora, você sabe, né, falando em questão de culpa, quantas mentiras, né, a pessoa faz cada dia? Inúmeras, não é, doutor Kepp? Nem sei o número. Dá uma ideiazinha. Talvez umas 50. Não sei. A Aninha tem outra ideia? Depende. Eu vi uma pesquisa, pelo menos lá nos Estados Unidos, eu acho que eles devem mentir mais lá, né? Mas que era um número maior, mais do que 100 mentiras por dia. Bom, nos Estados Unidos, né? Sim. Em geral são 40 ou 50. A Stop apresenta a tecnologia Kepp Motor através do ventilador de mesa Art Deco. Motor frio, econômico e tecnologicamente sustentável. Para mais informações, consulte o site www.stop.org.br. Finalmente, economia com saúde para todos os brasileiros. Agora, outro problema muito importante é por que, em geral, os homens fazem muito guerras assim, conflitos enormes, né? Alguém de vocês tem ideia? Sim, essa questão é mais ligada à projeção, né? A pessoa acha que o problema não vem de dentro. Por exemplo, falando sobre os Estados Unidos, né? Eles têm essa atitude muito paranoica, vendo todo o perigo fora. Então, eles acham que eliminando os outros povos, atacando, agredindo, então eles vão estar livres de qualquer mal, né? É um problema, né, de paranoia, né? Achar que o mal vem de fora e não que o mal vem de dentro da pessoa. E tem também um outro problema ligado ao egocentrismo. Por que o ser humano não cuida dos outros, né? Que não sabem se cuidar. Ah, eu acho que essa questão de egocentrismo e uma falta, né, de afeto com o próximo, né, um egoísmo também muito grande, né? A pessoa não quer fazer o bem, né, para o próximo. Porque quando a pessoa vem fazer análise, ela quer cuidar só dela mesma, né? É. Ela não quer cuidar de mais nada. Agora, qual é o problema, né, dentário em geral no Brasil, né? Questão de clarear os dentes, né? Fazer um sorriso de caveira, né? É, a odontologia é muito invertida e tem todas essas questões, né, de não querer preservar os dentes naturais, de fazer, por exemplo, ficar só nessa questão de aparências, como o senhor falou, né, ficar clareando o dente, que não faz bem nem para a pessoa, né, com aqueles produtos tão, assim, produtos artificiais que fazem mal para a saúde em geral, né? E essas questões, ó, uma questão muito importante, essa questão, essa moda, mania de ficar tirando todos os dentes do siso, mesmo sem precisar, porque isso dá um problema para a pessoa. Tem pessoas que ficam depois com infecções, ficam com problemas assim graves. E é uma moda, às vezes o dente não está causando nada, né? Um dente normal, como qualquer um outro. E só de olhar para o dente já manda extrair, assim. Então, tem várias coisas invertidas. É como se o criador tivesse feito uma coisa errada, né, Marcia? É verdade, como se fosse algo supérfluo, né? Como... E muitos falam que isso aqui é uma evolução, por isso que esse dente não é assim tão bom, e não que é uma regressão, né? A gente está involuindo, não evoluindo, né, Dr. Kep? E essa questão de bruxismo? Aparece muita gente no seu consultório? Nossa, muita gente, Dr. Kep. Bruxismo tem um componente espiritual muito grande, porque geralmente o bruxismo ocorre à noite, quando a pessoa está dormindo, né? E ela aperta e range tantos dentes, então quer dizer, em vez dela dormir e relaxar, ela faz uma contração muito grande na musculatura e tem uma super atividade. Então, acho que é muito ligado a essa questão espiritual da pessoa não querer entrar em contato, né, com a consciência, né, que o sono traz, né, à noite. E a tal ponto, né, que a pessoa acaba ficando com dentes pequenos, não é isso? É, então, pode ou desgastar os dentes. Tem pessoas que quebram os dentes mesmo, que eles ficam rachados, quebrados. E tem, nossa, eu sei de casos de pessoa que quebrou até o osso do maxilar, assim. Nossa. É, de tanto apertou e rangeu o dente. E qual outro problema que surge? De fundamento, assim, emocional, né? Ah, de fundamento emocional, nossa, tem várias doenças, assim, por exemplo, aftas, cáries, problemas periodontais, né? Tem vários problemas, assim, que são ligados a essa questão totalmente emocional. Então, a senhora tem essa ideia de que um problema dentário tem fundo emocional. É, o problema dentário tem fundo emocional. E sabe, eu achei interessante que ontem nós fomos dar uma aula para um curso que vai ter, né, de especialização em gestão da psicossociopatologia aqui na CITA. E eu queria convidar até os dentistas, porque eu estava conversando com uma delas e ela disse que é muito difícil lidar com a psicopatologia que o cliente apresenta no consultório, né? Que está por trás desses problemas bucais. Então é importante o dentista também fazer esse tipo de curso para saber lidar, né, com a psicopatologia do cliente, né? Então, né, Marcinha, se o dentista não tem esse conhecimento de a parte emocional, né, que fabrica até problemas dentários, então, se ele não tem esse conhecimento, metade, né, dos problemas dentários ele não consegue resolver. É, não consegue. Aliás, né, Dr. Kep, todos os profissionais deveriam conhecer a ciência da trilogia analítica, que é a psicossociopatologia. Cada ser humano precisa ter esse conhecimento dessa ciência, assim, a ciência é mais importante do mundo, né? Entender quais são os problemas profundos que causam todos os outros e que vêm do interior do ser humano. Então, eu gostaria de convidar os nossos ouvintes, principalmente aqueles que gostam de aplicar isso, a gestão da psicossociopatologia na sua profissão, na sua casa, na sociedade. Nós estaremos iniciando um curso novo, segundo curso de pós-graduação. É, vai ser em fevereiro. Em fevereiro de 2013, sobre a gestão da psicossociopatologia. Ele vai ser dado em lato sensu ou livre, em 2 anos esse curso, né? Matrículas abertas já e poderão acessar o site www.trilogia.ws e vocês vão chegar lá. Ou www.stop.org.br. E a nossa médica colombiana, o que que ela gostaria de falar? Eu estava pensando nas questões que falaram agora sobre o egocentrismo, que é uma coisa muito evidente assim, nas pessoas hipocôndricas, porque elas só olham para si mesmas, para o umbigo. E aí, se o médico não tem consciência de que o paciente tem esse problema do fundo, só vai tratar a parte orgânica com medicamentos e o paciente vai continuar adoecendo, não só na parte psíquica, mas também na parte orgânica. Então, agora vamos ver a Luciara, que ela escreveu um livro muito importante. Ela gostaria de falar a necessidade de cuidar da vida transcendental. Então, Dr. Kepp, falando de vida eterna, transcendental, né, está mais ligado à questão do contato, eu acredito, né, se eu me corrija, o contato do indivíduo com o próprio interior dele. Então, se a pessoa está mais ligada, desligada do próprio interior, com tudo que foi falado aqui no programa hoje, com a inveja, a ira e arrogância, então ela está distante dela mesma. Então, ela não tem esse contato transcendental. E daí, e esse contato é a coisa que mais pode satisfazer uma pessoa. É esse relacionamento com o próprio interior, com o ser da pessoa, que vai ser com a transcendental, né? Divino. Então, se a pessoa não tem isso, ela vai ficar eternamente insatisfeita, né? Você já notou que o ser humano, em geral, não pensa no ser divino, em Deus, por exemplo? Ele faz tudo o que ele pode para ele ter glória, ele ter honra, né? Ele não se preocupa, né, de uma aproximação com o ser divino. Ontem eu tive uma reunião com psicanalistas e eu notei que nenhum deles liga para as coisas divinas. Só lembrando a lista completa dos pecados capitais: inveja, soberba, luxúria, gula, ira, avareza e preguiça. Preguiça está no meio, né? Tá. Ah, preguiça. Tá, tá. E a avareza também, nós não falamos, né? É, a avareza. E essa questão do preguiça, que você lembrou bem, né, André? Todo problema de procrastinação. Deixar para amanhã, deixar para depois e nunca fazer aquilo que a pessoa tem que fazer, né? E isso é um problema de preguiça. Porque tudo aquilo que é de mais importante é o que a gente mais procrastina. E a gente tem uma preguiça focalizada, dirigida para aquilo que é mais importante ser feito. E o que é inútil, agitação ou qualquer outra coisa, o ser humano sempre prefere fazer primeiro, né? É uma oposição mesmo, Dr. Kepp, ao que é divino, assim, direta que o ser humano tem, e contra o próprio bem mesmo da vida dele. E isso o senhor descobriu, né, com a questão da inversão. E a avareza, André? Então, a avareza, a gente não precisa ver apenas na questão do dinheiro, né? Mas é uma avareza de afeto. É uma avareza de fazer o bem para o outro. É uma avareza no sentido também de atitudes boas, né? É uma peça, né? O Avarento, né? Que mostra, Molière, do Molière, né? Que mostra um sujeito muito avarento, né? É, o avarento não é apenas com relação ao dinheiro. Ele também não quer dar afeto para ninguém, não quer ajudar ninguém, né? Então, agora nós estamos no final. Na hora. Eu vou dar para vocês o telefone daqui da CITA, Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, que é 3032-3616. E os nossos sites são www.trilogia.ws ou www.stop.org.br. Estaremos com os senhores, tudo correndo bem, se Deus quiser, na semana que vem, com a nossa equipe aqui trilógica, né? Que recentemente incorporou o André Kepp, o Marc André, que também tem um programa na Mundial, nos domingos de manhã. Até a semana que vem.